A partir de hoje não vamos mais ficar escondidos. Não vamos precisar mais viver um amor proibido. Já liguei pros seus pais, hoje à noite vai ter o jantar. E eu vou tá lá. Não precisa mais ficar com medo, eu já revelei nosso segredo. O meu sogro já marcou a hora, já brinquei até com minha sogra no celular. Chegou a hora de falar, de assumir toda a verdade. O nosso caso estourou, tá na boca do povo, é o mais comentário de toda a cidade. Os seus pais uma hora ou outra eu ia descobrir a verdade. Cidade, os seus pais uma hora ou outra iam descobrir a verdade. E o melhor é a gente assumir, assumir. E o nosso caso estourou. Não se fala em outra coisa na cidade. Ei, a partir de hoje não vamos mais ficar escondidos. Não vamos precisar mais ver um amor proibido. Já liguei pros seus pais, hoje à noite vai ter um jantar. E eu vou tá lá. Não precisa mais ficar com medo, eu já revelei nosso segredo. O meu sogro já marcou a hora, já brinquei até com minha sogra no celular. Chegou a hora de falar, de assumir toda a verdade. O nosso caso estourou, tá na boca do povo, é o mais comentado de toda a cidade. Os seus pais uma hora ou outra iam descobrir a verdade. Na cidade, os seus pais uma hora ou outra iam descobrir a verdade. E o melhor é a gente assumir, assumir. E o nosso caso estourou, não se fala em outra coisa na cidade. E o nosso caso estourou, não se fala em outra coisa na cidade.